gente é vigiado nas nossas casas, a gente é vigiado nos ônibus, a gente é vigiado nas praças, a gente é vigiado nos pontos dos ônibus. Eu quero ser um homem livre nesse planeta. Vocês têm, como vocês não sabem votar, vocês criam uma confusão para vocês. Eu quero ser um homem livre nesse planeta, mas não posso viver livre nesse planeta. Vocês sabem que nosso Brasil, você agora é vigiado dentro da sua casa, no ponto de ônibus e nas praças. Os bichos da cara preta, que só quer bater de marreta. Vocês sabem que nosso Brasil de antigamente era muito melhor. Agora vocês é vigiado nas praias, dentro da sua casa, pelos bichos da cara preta. Eles querem me prender, eles querem me bater nesse planeta. Eu quero ser um homem livre nesse planeta. Vocês sabem que no Brasil antigamente você podia ficar no meio da rua, sem documento, sem emprego, dormindo no relento. Mas agora, atualmente, você não tem essa liberdade de viver livre nesse planeta.